sejam bem-vindos e tomem como vossa esta terceira orelha extra no ar através das frequências moduladas estéreo da Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, também da Rádio Universitária do Algarve, 102.7 e finalmente na Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo em 93, também via o streaming direto de cada uma delas, RUC.pt, RUA.pt e RadioCastrense.net. Podcast depois em www.orelhaextra.com. Não são novos por aqui, já tinham soado há umas emissões atrás estes australianos de Melbourne, de Sand Pebbles, que tiveram maior exposição mediática através desta compilação que saiu na Double Feature Records, a editora da dupla Dean and Brita. A compilação chama-se A Thousand Wildflowers e ouvimos precisamente um dos temas que já tinha soado por aqui neste canal auditivo suplementar Wild Season, mas vamos ouvir um outro de nome I Don't Ever Want to Come Down e gravado ao vivo na rádio da terra deles, 3PBS, The Sand Pebbles. Da primeira das duas horas de Orelha Extra, emissão 47, E começamos com os australianos The Sun Pebbles, dois temas, Wild Season e I Don't Ever Want to Come Down. Conhecemos a banda precisamente através desta compilação na Double Feature Records, mas eles têm três álbuns de originais lançados já desde 2002. E para continuar agora o projeto Duckworth Lewis Method. Divine Comedy já tinha colaborado com o irlandês Thomas Walsh no seu projeto Pugwash no álbum do ano passado Eleven Modern Antiquities, e agora juntam-se os dois e formam estes Duckworth Lewis Method, um álbum conceptual sobre o desporto nascido no século XVI em Inglaterra, o cricket. Estreámos por aqui o álbum homónimo a emissão passada e desta vez rodou um outro tema, The Sweet Spot. We'll be right back. Ainda por aqui, sempre John McIntyre e a restante trupe são, claro, os inesquecíveis starters do seu último trabalho na thrill jockey Beacons of Ancestorship e o hit Prepare Your Coffin. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Orelha Extra, spreading the gospel around here. De Seattle e apropriada, mas não só, para quem gosta bastante dos Secret Shifts 3, chamam-se The Diminished Man. E o disco novo, este que por aqui temos, edição em vinil 180 gramas, gravado e produzido, só poderia ter sido mesmo por Randall Dunn, dos mesmos Secret Shifts 3, e saído na Abduction Records, que pertence aos Sun City Girls, ou melhor, a Alan Bishop, ele que faz parte também da já por aqui mais conhecida Sublime Frequencies, chama-se Shadows, ou melhor, Shadow Instrumentals, e o tema rodado foi Gigi Narrows, The Diminished Man. E para continuar para a frente, voltamos ao álbum que recuperámos a semana passada dos Three, Mustafa's Three. O slogan do projeto era bem elucidativo do que esperar da música produzida por eles, Forward in All Directions, e por isso, nos seus discos ouve-se desde a música árabe à latina ou à dos Balcãs, zona de onde diziam ser originários, o que não corresponde à verdade, já que eram, sim, bifes. Todos sabemos que a world music está na moda nos dias de hoje, mas quando esta malta iniciou atividades ainda não era, pelo menos não tanto, e falamos do meio da década de 80, mais propriamente 1985, quando lançaram o primeiro longa duração. Este que por aqui começámos a ouvir a semana passada chama-se Art of Uncle, como dissemos, e data de 1989. Dois temas, mais dois, na primeira hora da orelha extra de hoje, Trois Fois Trois, a City Version, e depois Haste, Zaji Zaji Jasno Sonse, Three Mustafa's Three. Papa, c'est la bagaille qui fait femme dans la main noble. Papa, c'est la bagaille qui fait femme dans la main noble. Là j'entends. Caresse de domicole qui va faire ma nomme. Ta jante, caresse de domicole qui va faire ma nomme. Tua patra, c'est tua bagaille que cet homme en a mérita. Tua patra, c'est tua bagaille que cet homme en a mérita. L'amour un, bébé deux, puis le mariage que cet homme en a mérita. Bébé deux, puis le mariage de cet homme en Amérique. C'est toi bagaille qui fait femme dans la main nommée. Papa, toi, c'est toi bagaille qui fait femme dans la main nommée. Là j'entends, caresse de domicole qui fait femme dans la main nommée. Là j'entends, caresse de domicole qui fait femme dans la main nommée. Toi, toi, c'est toi bagaille que cet homme en Amérique. Toi, toi, c'est toi bagaille que cet homme en Amérique. L'amour un, bébé deux, puis le mariage que cet homme en Amérita. L'amour un, bébé deux, puis le mariage que cet homme en Amérita. Ai, razão, Timur maktustag sedi ikivanana koi kutin makuko gvirenai metuni un exisaguatog erdenenug yukagan Igretucci agal, met cutucillicu magai la ciagadai, cani allon pitus salei, magi, carvaso, manieche. Magi, carvaso, manieche. Magi, carvaso. Primeira das duas partes de Orelha Extra via RUC, Rua e Rádio Castrense. Somente ao sábado. Podcast e playlist em orelhaextra.com. Nos minutos anteriores estivemos com o projeto originário da Noruega e composto por DJ Strange Fruit, a.k.a. Paul Nias e Ryder Scar, que fazem sair agora o duplo CD We Gave It All Away, Now We Are Taking It Back. E duplo CD que contém remisturas e também colaborações com músicos como Lindstrom, Mary Boyne, Shortwave Set, entre muitos mais. É uma edição da Small Town Super Sound, porque estreámos os dois temas iniciais e Leno Tocone Mungo e Creepy são os Mongolian Jet Set. Anteriormente estivemos com os Three Mustafa's Three de Heart of Uncle. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. reside em Chicago e chamam-se Cave. Este é o seu último trabalho, Psychic Summer, na Important Records. Já por aqui rodaram mais do que uma vez e vão estar ao vivo em Portugal dia 29 de outubro, no Plano B, na Cidade Invicta, e no dia seguinte em Lisboa, na ZDB. O tema foi, desta vez, Hi Am. E nos minutos que nos restam, até ao final da primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, tempo para DM Stith. É o seu último trabalho, um EP, mas um EP bem extenso, com 7 temas e algumas remisturas. Vamos ouvir uma delas, precisamente para o tema título e de Sun Lux. Obviamente Sun Lux Remix. E se ainda sobrar um pouco de tempo, passará por aqui o francês Circe, de Mélancolie Frénétique. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? From in your car, we saw the fire. And we could feel it on our skin. Slick licorice road, our glassy eyes shared in the argument of an defended light. Oh, did you say? What did you say? From in your car, we saw the fire. And we could feel it on our skin. Slick licorice road, our glassy eyes shared in the argument of undefended light. Oh, did you say? What did you say?

jovem alemão, jovem já não tanto, com 29 anos, Bjorn Kleinhans, e é o seu terceiro longa duração, editado pelo meio de alguns 7 polegadas, um EP e também vários CDRs. Este novo intitula-se BURMA e sai na editora espanhola American Typewriter Records, que, como sabem, ou pelo menos já deveriam saber, só edita vinil. Por aqui ficou mais uma vez o tema Blackwater, Bjorn Kleinhans. Através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, podcast em orelhaextra.com. Ficámos por trás com o EP da banda que se mudou de Tulsa, Oklahoma, para Los Angeles, o casal Cherry West e Tyler Clark, The Live at Children. O EP é homónimo e desta vez o tema rodado por aqui foi Firefly. E o post-punk Já teve melhores dias, não passou mesmo disso do que uma moda passageira, mas houve algumas coisas que se aproveitaram, como, por exemplo, estes noruegueses de Low Frequency in Stereo. Punk, post-rock, whatever, foram os noruegueses Low Frequency in Stereo. É o quarto álbum futuro, saído na Rune Gramophone, Jordi LaForge, o tema rodado. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes.

São uma das maiores bandas de todo o sempre, estão no nosso top 10 de toda a nossa vida, são os londrinos de Clientele, de regresso este ano com o sexto álbum, e pelos rumores que circulam por aí, parece que é o último. A ver, vamos, chama-se Bonfires on the Heath. Rodaram dois temas, I Wonder Who You Are, Who We Are, e Bonfires on the Heath, precisamente. E vamos continuar com mais uma banda de Sydney e mais um grupo que faz parte do catálogo da editora Off the Hip, um bocadinho de psicadelismo com umas pitadas de shoegaze, são os Les Années. We'll be right back. Stars, os australianos Les Années, do álbum em nome próprio, na Off the Rip Records. Mais uma bela banda a vir atuar a Terras Luzes no final do mês de novembro. É o projeto de Andy Kabik, Vetiver, já não é a primeira vez. Regressam agora, juntamente com os Fruit Bats, à ZDB em Lisboa, dia 30 de novembro, como dissemos. Por aqui vai ficar do seu último trabalho na Sub Pop Tightknit, Strictly Rule. This quicker than you'd think. The way in some jet-lagged bar, they're pouring the wine from over their heads and sit back down again. Four times is once too much for luck, and that's how many times the clock struck. I wandered home saying your name. The arches here were built 'cause they don't fall. The cat day draws to make you feel small. You might find your small soul. Leave the preaching to the president. The crowd cheers, his eyes get wet. I'm full as it is, I'm full as it is. So don't feed me more. You'll be having my head big as a birthday, 'cause I left all my doubts on the airplane. I didn't know, didn't know I'm not in control. I didn't know I'm not invincible. Now maybe some things are better left unsaid, but if you wanted to test that out, well, yeah, I guess I could have said. But there were nights and bars that I recall. Your breath was courage laced with alcohol. You leaned in and said, make music with the chatter in here, and whisper all the notes in my ear. I didn't know the way of my tongue. I didn't know what I'd done. Shadows grow. Living room to bedroom to kitchen. war. Hours we spent starving within these walls. Sounds of a distant storm. I used to live. Stand by the door with my eyes closed when it's time to leave. Steal a home before sunset. Cover up my tracks. Drive home with old dreams that play in my mind and the wind at my back. Break the lock on my own garden gate when I get home after dark. Sit looking up at the stars outside, like teeth in the mouth of a shark. I used to live here. I used to live here. I used to live here. I used to live here. Mais uma pedra nessa grandiosa obra que John Darnielle tem vindo a construir desde há uns bons anos a esta parte, e de nome de Mountain Goats, novo álbum na 4AD, Life of the World to Come, e o tema que estreia o disco por aqui na Orelha Extra Genesis, emissão 47 na RUC, Rua e Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Anteriormente também os Blind Pilot com o tema abertura Oviedo para Three Rounds and the Sound, e agora damos um saltinho até ao Canadá, salve seja The Most Serene Republic. Could you stop and take a long factory? mais um tema para The Most Serene Republic and the Ever Expanding Universe, desta vez Fi. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. E o que dizem americanos a fazerem música africana cantada em hebraico, só mesmo da cabecinha dos Fool's Gold, e desta vez o tema A de Vash. Thank you. زغن الضوء انكر الطمأنم طمأنم تيسي ميل إيميل تباتنا لم تيسي ميل إيميل تباتنا زغن الضوء انكر الطمأنم زغن الضوء انكر الطمأنم أنا متي سميل إيميل تباتنا أنا متي سميل إيميل تباتنا duas horas de Orelha Extra através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense com o Tinari Wan do seu último Imidi Wan Companions, o tema Imaz Again and Nadag. Anteriormente também os norte-americanos Fool's Gold, o disco homónimo, e vamos terminar com o projeto de Stu McLamb, que assinou bem recentemente pela Merge. Este é o seu álbum estreia para o projeto de Love Language, é homónimo, porque o tema Nocturne. Fiquem bem, se ainda sobrar algum tempinho, rodarão os Bowerbirds. Tchau, até à próxima. Leave me to the blue.